ouço alguém dizer: não sei quem eu sou. Ouço alguém declarar: para onde vou? Ouço alguém dizer que um dia encontrará respostas que o tempo há de responder. Vejo alguém viver sem ter direção. Mas eu também já fui assim, sem saber pra onde ir, até que te encontrei, até que te encontrei. Eu também já fui assim, sem saber pra onde ir, até que te encontrei. E quanto a mim, eu não busco mais nada. E encontrei a resposta.